Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Um mundo só. Irmãos de jornada na Terra, desde o início dos tempos estivemos ao seu lado. Somos a brisa discreta que se mostra presente, fazendo dançar as folhas verdes da árvore que lhes dá sombra. Somos a nuvem que se dissipa ou se aglomera no alto, prevendo o tempo aberto ou momento de lutas. Somos a coincidência do encontro e do desencontro, quando desejamos de alguma forma que nos ouçam com clareza. Somos a lembrança fora de hora. Somos a intuição repentina. Somos a canção de conforto que ecoa na alma, sem aparente razão. Somos as ideias que se somam às suas. Somos as letras das suas músicas. Somos as músicas das suas letras. Enfim, somos um mundo só. Sim, nossos mundos sempre foram apenas um. Foram vocês que aprenderam a se referir a nós como seres do outro mundo, seres de outra esfera. Foram vocês que aprenderam a chamar este lado da vida de lá, de além. Fronteiras são apenas desenhos acanhados de transições, de passagens. Desaparecerão tão logo compreendam com mais profundidade as leis universais. Tudo é apenas uma questão de perspectiva. Escutem, a vida é uma só. A vida do Espírito, de todos nós. Independente se estamos vestindo um corpo físico neste instante ou não. A vida é uma só. E ela nos interconecta a todos. Criaturas da criação. Desde o átomo até o mais perfeito ser. E as almas? As almas são todas irmãs. Vindas de Deus, todas as filhas da raça humana são unidas por laços estreitos de fraternidade e solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei da solidariedade. Os mundos, nas profundezas do éter, os astros, que a milhares de léguas de distância entrecruzam seus raios de prata, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força que denominamos atração os reúne através dos abismos do espaço. Esta mesma força, que é apenas uma das mil nuances do amor do Criador, sempre propiciou também que as almas, em todos os graus de sua ascensão, fossem atraídas e socorridas pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. É maravilhosa essa fecundação constante dos corações mais áridos, necessitados, pelas almas mais esclarecidas e nobres. Daí vêm todas as intuições geniais, as inspirações profundas, as revelações grandiosas. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou no cérebro humano. Deus, na sua equidade, nunca recusou seu socorro nem sua luz para raça alguma, para povo algum. A todos tem enviado guias, missionários, profetas. A verdade é uma e eterna. Ela penetra na humanidade através de irradiações sucessivas, à medida que seu entendimento se torna mais apto para assimilá-la. Um mundo só. Sempre fomos um mundo só. interligados pelas sutilezas da vida exultante, entrelaçados em Deus, Espírito e matéria. O Espírito sopra onde quer. E eis que aqui estamos, onde desejamos estar, ao seu lado, num mundo só. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.